va a parecer así. Não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Será que tu ainda não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Divulgações. Alô, minha amiga Nana, beijo, gata.